medo nos aprisiona. A verdade liberta. Mas o que é verdade? Qual que é a sua verdade? Coração de merda, só tem ódio pra rimar. Se tem lágrima no ar. Periferia, clã, Tupi, Nagô, guerreiro. Vive na dificuldade, convive com desespero. Desigualdade, preconceito, sem saúde, sem respeito. Educação escassa, nenhum tostão. Na telinha, na loteria, o sonho da fama, do milhão. Se a idade estourar e eu não for um jogador bem sucedido, troco a bola pela bala e só me resta ser bandido. Não sou herdeiro, não sou chefe. Convite só pro crime. Pra trampar, ninguém oferece. Eu não quero mais essa vida, essa sina. De só me restar ser um negro sem autoestima. Mas que nada, chega dessa vida sem ternura. Já que tá tudo errado, vou me viciar. Até chapar, mas vou me viciar em leitura. E pra manter esse vício, eu vou traficar a todo momento, fazer tráfico de conhecimento. Pra se sentir seguro, vou andar armado, sem procurar treta. A arma vai ser papel e caneta. Eu vou descarregar o ódio, apontar a minha mira. Toda revolta calada, na palavra a ira. Você é um assaltante, vou roubar a cena da cidade. Tudo que eu quero e não tenho, conquistar as oportunidades. Vou virar terrorista, soltar uma bomba no país. Pum! Explodir as barreiras mentais, valorizando minha raiz. E na família, vou causar, tumultuar. Causar uma felicidade única, quando eu ingressar na faculdade pública. E na faculdade, vou fazer um sequestro. Vou sequestrar nossa história. Falar da nossa gente. Buscar nossa glória. Falar da nossa dor. Do nosso valor. E deixar de ser somente a tese do doutor. E por tudo isso, serei considerado um criminoso. Um homem perigoso. Pois o meu verdadeiro crime é exigir nossa parte desse enorme bolo. Pra ser líder, eu vim pra ser mensageiro. Somos a resistência disso aqui, descendência de tudo.